baby, baby. Hoje a noite é nossa então. Deixe, deixe a música te levar. Sente, sente meu coração a pulsar. Deixe, deixe a minha boca. A lua apareceu, o universo estremeceu. Aqui só você e eu, e agora eu sou todo seu. Quero já te ver nascer, vou te levar pra voar. Se a gente seja se encontrar, me espere no mesmo lugar. Essa noite, essa noite, essa noite, essa noite, essa noite só acaba quando a gente quiser. Essa noite, essa noite, essa noite, essa noite, essa noite só acaba quando a gente quiser. Hoje a noite é nossa, vamos beber, vamos zoar até o dia amanhecer, só eu e você. Hoje a noite é nossa então, a música a te levar, meu coração a pulsar, a minha boca. Eu e você nessa noite pode ser, mó prazer vou te conhecer, vou dançar, vou curtir até amanhecer. Toda essa noite eu quero ter você. Se desencontrar, tô lá no mesmo lugar esperando pra te beijar. Hoje eu tô livre, cê tá livre pra dançar. Nem quero pensar que hora vai acabar, deixa o som rolar. Não vejo ninguém, mas beijei alguém, foi você meu bem. O whisky Red Bull, a mente vai além. Até os meus problemas, fica tudo zen. DJ tocando som, fica tudo bem. Só vou curtir a noite, me diga que mal que tem. Dançar e beijar na boca bem antes que o dia vem. Dança o tempo todo, não pare, não pense. Seja hip hop, rap ou dance. Feche seus olhos num beijo, se esquece. Sei que de manhã, da noite, cê vai lembrar. E se me procurar, vou tá no mesmo lugar. Todas as outras noites só pra gente se encontrar. Mas hoje eu peço a Deus pra noite não acabar, pra ela se prolongar. A lua apareceu, o universo estremeceu. A noite nessa festa só vai dar você e eu. Eu quero te levar, me deixa te ver dançar. Sei que hoje vai rolar, se desencontrar, tô lá no mesmo lugar. 5 da manhã e eu ainda tô de pé. Linda essa noite, só acaba quando a gente quiser. São 5 da manhã e eu ainda tô de pé. Linda essa noite, só acaba quando a gente quiser. Quando a gente quiser, quando a gente quiser. Essa noite, essa noite, essa noite, essa noite, essa noite só acaba quando a gente quiser. Essa noite, essa noite, essa noite, essa noite, essa noite só acaba quando a gente quiser. A lua apareceu, o universo estremeceu. Aqui só você e eu, e agora eu sou todo seu. Me deixa te ver dançar, vou te levar pra voar. Se a gente seja se encontrar, me espere no mesmo lugar. Essa noite, essa noite, essa noite, essa noite, essa noite só acaba quando a gente quiser. Essa noite, essa noite, essa noite, essa noite, essa noite só acaba quando a gente quiser. Essa noite, essa noite, essa noite, essa noite, essa noite só acaba quando a gente quiser. Essa noite, essa noite, essa noite, essa noite, essa noite só acaba quando a gente quiser.